Graça e paz, irmãos e irmãs, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E como disse o nosso irmão Everson, o povo que anda em trevas verá grande luz. Nós já estamos vivendo essa luz, visualizando essa luz, experimentando a graça dessa luz que é o Senhor. Mas todos aqueles que ainda não o conhece e aqueles que se levantarem contra o Senhor, um dia terão que dobrar os seus joelhos e confessar Jesus como Senhor e vislumbrarão a glória do Senhor e verão grande luz. Muito obrigado por essa mensagem postada, o irmão Everson, da Igreja Quadrangular. Irmãos, o nosso propósito nessa semana é ministrar os Salmos de número 46 até os 50, e no final de semana daremos continuidade ao penúltimo encontro sobre essa terceira série de capacitação para obreiros. E na próxima semana teremos uma sequência maravilhosa de sermões proféticos no livro de Jeremias. Que o Senhor nos abençoe e você pode nos ajudar orando por nossas vidas, orando pela realização do ministério, pela expansão da obra, divulgando o blog. Você pode colaborar, então, orando e divulgando esta mensagem. Nós organizaremos o trabalho hoje, essa meditação para a nossa devoção, inspiração do Salmo de número 46, em três partes: a leitura do texto bíblico, o breve comentário da BKJA e depois também as notas conclusivas do livro dos Salmos, da minha autoria. Partamos então para a primeira parte. Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Portanto, nada temeremos. Ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que se encrespem as águas e se lancem com fúria contra os rochedos, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Nela habita o Eterno e por isso não poderá ser atingida. Ao romper da aurora, ele virá em seu socorro. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Vinde e contemplai as obras do Eterno, seus feitos estarrecedores por toda a terra. Ele dá fim às guerras até aos confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, com chamas destrói os carros de combate. Cessai as batalhas, sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre todas as nações, serei louvado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza segura. Aleluia, bendita esta palavra, palavra eterna do Deus vivo, o Deus de Jacó. Partamos para a segunda parte. Este salmo, amados, celebra a segurança de Jerusalém e do povo de Deus, como a cidade de Deus. Serviu de inspiração, só para sua informação, serviu de inspiração para a composição do grandioso hino de exaltação ao Senhor, chamado Castelo Forte, escrito por Martinho Lutero, que viveu em 1483 até 1546. Depois de excomungado e desterrado pelo imperador da Alemanha, Lutero foi amparado por seu amigo Frederico da Saxônia, refugiando-se no castelo de Wartburg, onde compôs diversos escritos e dedicou-se à tradução da Bíblia. O cabeçalho em hebraico original pode ser transliterado desta forma: Lamena Tseash Livne Korah Al Alamotshir. Considerando que a palavra hebraica alamot significa também donzelas, o subtítulo pode indicar um cortejo de donzelas tocando pandeiros cerimoniais e acompanhando os cantores na entrada litúrgica do templo. Aleluia. Esse que é o salmo que nós podemos chamar de a nossa segurança e paz dos filhos de Corá. Cada uma das três partes do salmo reforça a nossa confiança na presença e no cuidado constante de Deus para com todos aqueles que nele creem. Não há um rio em Jerusalém, mas haverá na cidade eterna, como nos mostra Apocalipse 21, verso 9, capítulo 22, verso 5. O rio mencionado do Salmo 36, verso 8, é uma metáfora em relação ao contínuo derramar de bênçãos divinas que sustentam e fortalecem os crentes e transformam a cidade de Deus num jardim tão lindo e aprazível quanto o Éden. Ah, que salmo maravilhoso, irmãos! A salvação realizada por Deus, relatada entre os versículos 1 a 3, é uma das grandes provas daquilo que o Senhor é para nós, um antegozo do santuário eterno de Deus. A voz de Deus irrompe no meio dos conflitos mundiais. Este versículo, no original hebraico, pode ser transliterado do seguinte modo: Harpu, Udhu, Ki, Anoki, Elohim, Arum, Baagoim, Arum, Baaretz. Nesta frase, o Senhor ordena literalmente que toda a terra fique em silêncio, assim como em 1 Samuel 15, no verso 16. Os atos poderosos de Deus a favor do seu povo farão que toda a terra se renda em louvores aos seus pés. Esse tema é enfatizado em todo o livro dos Salmos, bem como em outras passagens do Antigo Testamento. Assim como o poder de Deus se manifestou maravilhoso na encarnação, no nascimento, na vida, na obra, na ressurreição de Cristo, também se manifestará no iminente e glorioso retorno de Jesus Cristo, o Messias e Rei. Aleluia, louvado seja para sempre o nome do Senhor. Há um rio de águas vivas, é um antegozo que nós já sentimos daquilo que vamos viver no santuário eterno de Deus que nos está preparado. Depois do cântico de casamento que vimos na semana passada, agora temos esse salmo maravilhoso que nós podemos batizar ou ter como proposição: Deus é a nossa fortaleza. Aleluia, para sempre. Glória a Deus. Deus é nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente nas tribulações. Não mais precisamos temer, irmãos. Ainda que a terra se transtorne e toda a terra e toda a história seja abalada, a nossa segurança está firmada na certeza de um reino inabalável. Nós estamos vivendo exatamente em um ano onde toda a terra está abalada por uma pandemia do coronavírus. Toda a terra está abalada, toda a agenda foi alterada, todas as nações estão estremecidas. Tudo está diferente. Eles falam já de um novo normal. Irmãos, não há novo normal. Nem haverá novo normal. O que vai acontecer é o que já está acontecendo. É o caminhar da história para o tempo ômega, para o momento da conclusão de uma etapa que começou no tempo alfa, estou falando da primeira e da última letra do alfabeto grego, uma história que começou a partir do nosso Deus e que culmina também na sua presença para um recomeço. Não é o fim, não. É o recomeço. Por isso não precisamos estar abalados. Porque Deus é o nosso refúgio, Deus é nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro bem presente na tribulação. Não temos que temer, irmãos. Quem está temendo agora é porque não conhece a Deus. A terra pode se transtornar, a história pode ficar toda abalada, mas nós estamos inabaláveis, porque a nossa segurança está no Senhor. A nossa segurança está firmada na certeza de um reino inabalável. Existe um rio puro, irmãos, o rio de água da vida, cujas correntes alegram a cidade celestial, a Nova Jerusalém, o santuário da morada do nosso Deus. No tempo ômega, o tempo em que se encerra essa etapa e que nós começamos uma nova etapa com Deus eternamente, nós vamos gozar das bênçãos, da presença eterna de Deus no santuário do Altíssimo. O Senhor está no meio da Jerusalém celeste, e esta jamais será abalada por pandemia alguma, por terremoto, por nação contra nação, por reino contra reino, por todos os sinais que Jesus nos apontou e que já vem se cumprindo há 2.000 anos e continuam agora se mostrando. Estamos chegando no finalzinho dessa era para iniciarmos uma nova etapa em Cristo Jesus. Ainda que bramem as nações e que os reinos da terra se abalem, o nosso Deus é soberano. Ele faz ouvir a sua voz e toda a terra se dissolve, se derrete. Ele está conosco e nos oferece refúgio e proteção. Hoje é o dia de você se sentir acolhido debaixo das asas do Senhor. Ele é o refúgio da sua vida, ele é a proteção para a sua vida. O salmista nos convida a contemplar as obras do Senhor e sua eterna justiça. Javé quebrou o arco da guerra e se revelou como príncipe da paz, Emanuel, Deus conosco, maravilhoso, Deus forte, príncipe da paz. Louvemos ao Senhor nessa tarde, nesse dia, nessa noite. Ele está conosco. O melhor de tudo é que Ele está conosco. Wesley falava muito esta frase e disse quando estava partindo, porque ele tinha essa segurança. Ele está conosco. O melhor de tudo é que Ele está conosco e nos oferece proteção. O adoremos na beleza da sua santidade e na certeza de que permanecendo em Cristo Jesus, estaremos firmes numa rocha eterna. As águas do mar da vida podem vir contra a nossa casa, mas elas não derrubarão a nossa casa, porque ela está firmada sobre a rocha. Ela só vai derrubar os castelos de areia. Sabe, irmãos, nesse momento de pandemia, nós temos é que orar e sermos solidários com as pessoas, porque a terra está aterrorizada, está abalada, estarrecida. E nós temos que ser muito solidários com as pessoas, muito solidários com a sua dor, muito solidários com as suas perdas, mas também aproveitar para dizer que eles têm ainda a oportunidade de adorar a Deus na beleza da sua santidade, na certeza de que permanecendo em Jesus, escolhendo a Jesus, adotando Jesus como Senhor, optando por Jesus como Salvador e Senhor, eles vão estar firmes numa rocha eterna. Por isso se faz necessário, mais do que nunca, o anúncio do Evangelho. Nós não podemos perder um só instante, uma só oportunidade de anunciar, porque as pessoas estão aterrorizadas, elas precisam de ajuda, elas precisam de acolhimento, não de julgamento, elas não precisam de ninguém levantando o dedo, colocando o dedo em riste, elas não precisam de condenação, elas precisam de salvação, elas precisam de acolhimento, elas precisam de proteção. Assim como os profissionais da área de saúde estão trabalhando de dia e de noite para preservar a vida, nós que conhecemos a Deus temos que trabalhar de dia e de noite e na madrugada em oração para que as pessoas possam também receber a vida. Eles lutam para preservar a vida e nós temos que orar e trabalhar para que as vidas sejam preservadas e vivam eternamente. Mesmo que o mundo esteja abalado em sua totalidade, nós estamos seguros e queremos que outras pessoas também se sintam seguros. Que salmo maravilhoso! Que Deus nos abençoe. Ó Deus de Jacó, santo, santo, santo, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor abençoe também a milhões de pessoas que ainda não te conhecem e desperte uma igreja menos preocupada com questões secundárias e uma igreja que priorize a preservação da vida, o anúncio da vida, a ministração da vida, do acolhimento, da proteção, sobretudo da salvação eterna. Que o Deus de Jacó nos abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação e a motivação do Espírito Santo seja conosco, com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e nos motive a trabalhar como os profissionais da saúde, de dia e de noite, em favor da vida. Eles trabalham em favor da vida no seu aspecto mais fisiológico, no aspecto corporal, no aspecto material, mas que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo faça cada cristão trabalhar pela vida abundante e eterna. Que a graça, o amor, a inspiração, a consolação, a motivação de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco, com todo o povo de Deus, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém.